sol e uma nova vida nasce de repente. Você também plantou sua semente. Quando a chuva cai nos campos verdes, é uma nova chance de poder viver. E você também poderá colher. Quanto amor existe, se você quiser, enxergue a natureza, o tempo ainda poderá lhe mostrar. Quanto amor existe, se você quiser, enxergue a natureza, o tempo ainda poderá lhe mostrar. Quando o vento sopra os meus cabelos, sinto a poesia do meu coração. Suas flores cantando uma canção. Sinto a poesia no meu coração.